Tadinho do Zé Maria. Isto era o Ruizinho de Pena Cova, aqui com este título que só saiu ontem e vocês já estão aqui a ouvi-lo. Também a nova canção de Miro Freitas. Miro Freitas, um artista que nos vem da Madeira, e ele vai nos interpretar aqui o tema Madeira Linda. Madeira é linda. E este tema é especialmente de um amigo da Rádio Arcancel, o Jerome, para a sua mamã, com muito, muito amor e carinho, sem esquecer todos os animadores também. Um muito bom dia para ti. Madeira, terra linda que eu nasci. Quem a conhece bem sabe que seus encantos não têm fim. Quem a conhece bem sabe que seus encantos não têm fim. A Madeira é o melhor lugar do mundo, e todo imigrante sonha um dia lá voltar. Eu sigo cantando e viajo pelo mundo, é por isso que eu digo como a Madeira não há. Viagem eu já fiz ao longo da minha carreira. Muita viagem eu já fiz ao longo da minha carreira. Mas nunca vi nada igual à minha linda Madeira. Mas nunca vi nada igual à minha linda Madeira. A Madeira é o melhor lugar do mundo, e todo imigrante sonha um dia lá voltar. Eu sigo cantando e viajo pelo mundo, é por isso que eu digo como a Madeira não há. Ah, então isto é para todos os madeirenses. Mir Freitas. Minha ilha Madeira, terra linda que eu nasci. Minha ilha é Madeira, terra linda que eu nasci. Quem a conhece bem sabe que seus encantos não têm fim. Quem a conhece bem sabe que seus encantos não têm fim. A Madeira é o melhor lugar do mundo, e todo imigrante sonha um dia lá voltar. Eu sigo cantando, viajo pelo mundo, é por isso que eu digo como a Madeira não há. A Madeira é o melhor lugar do mundo, e todo imigrante sonha um dia lá voltar. Eu sigo cantando e viajo pelo mundo, é por isso que eu digo como a Madeira não há. Ai, a nossa Madeira, ela é linda, linda, mas também o nosso continente também é maravilhoso, não é? É isso mesmo. Zezito vem aí com a Noite de Baile, tema que ainda também saiu do forno só ontem e já está aqui. Vamos ao baile, vamos dançar, vamos ao baile, vai celebrar. Vamos lá, rapaziada, para uma noite bem passada. Vamos ao baile, numa dança acelerada. Vamos lá, rapaziada, vamos ao baile, todos juntos a cantar, a beber e a saltar. Vamos ao baile e a vida celebrar, todos juntos a cantar. Vamos ao baile, vamos ao baile, rir e dançar. Vamos ao baile, juntos bailar. Vamos ao baile, ninguém gosta a sogra e até o padre adora. Não há festa como esta. Ai, vamos ao baile, vamos lá. E você gosta de dançar, gosta de comer? Então marque na sua agenda, sábado 8 de março, a partir das 19h30, aqui no Espaço Arc-en-Ciel, haverá uma festa organizada pela vossa rádio, pela Rádio Arc-en-Ciel. Seja pobre ou seja rico. Uma grande, grande soirée, como se diz aqui, de paella. E o bailarico vai ser animado por quem? Só podia ser Capa Negra. Em modo acústico. Juntos bailar. Vamos. Então daremos mais informações durante a semana. Fique atento. Mas desde já pode marcar 8 de março. Grande noite. Organizada pela vossa rádio aqui no Espaço Arc-en-Ciel. Hoje ninguém vai dormir, é toda a noite a curtir. Vai ser uma grande noite com o conjunto Capa Negra. Um palco a cair, com tons... em acústico pela primeira vez. Senta a subir. Senta a subir. Senta a subir. Vamos ao baile. Rir e dançar. Vamos ao baile. Juntos bailar. Vamos ao baile. Vamos fazer a festa. Gosta a tia e gosta a sogra e até o padre adora. Não há festa como esta. Gosta a tia e gosta a sogra e até o padre adora. Não há festa como esta. Ai, não vai haver festa como essa, não há, não vai haver, certamente, aqui no arredor. Portanto, continuamos com a nossa música e vem aí o grande Cris Ribeiro. Ele não é muito grande, mas no talento é. É o Tumba Loureiro. Chamaste-me tropa loureiro, fizeste uma cama no chão, molhaste uma palma e a minha, que estava sequinha no verão, que estava sequinha no verão, que estava sequinha no verão. Chamaste-me tropa loureiro, fizeste uma cama no chão. Oh loureiro, por castigo Deus lhe deu a vaga preta. assim a música portuguesa, bem divertida, aqui com o Cris Ribeiro, o Tum Trumba no Loureiro. Vamos continuar aqui no nosso programa. Você pode ligar para o 0238 43 48 00 para fazer a sua dedicatória, ou simplesmente um pequeno bom dia, simplesmente, porque não, a escolher uma música. Vamos continuar com a nossa música, a vossa música. E é o Gustavo e o Augusto. Bagaceira no talo, cheio de gente que eu não conheço, mas eu aposto que no fim da noite eu vou arrastar uma pro quarto. Amanhecer virá a dor. É que eu sofro de rua, uma carência absurda. Quem não sofre não entende, é mais forte que a gente essa vontade louca de meter o pau na rua. Uma carência absurda, perder noite de sono, cachorro sem dono, viver a bagaceira, porque eu sofro de rua. Uma carência absurda, quem não sofre não entende, é mais forte que a gente essa vontade louca de meter o pau na rua. Uma carência absurda, perder noite de sono, cachorro sem dono, viver a bagaceira, porque eu sofro de rua. Que carência de rua, hein? E a Sinfona do Brasil. E no fim da noite eu vou arrastar uma pro quarto. Amanhecer virá a dor. É que eu sofro de rua, uma carência absurda. Quem não sofre não entende, é mais forte que a gente essa vontade louca de meter o pau na rua. Uma carência absurda, perder noite de sono, cachorro sem dono, viver a bagaceira, porque eu sofro de rua. Uma carência absurda, quem não sofre não entende, é mais forte que a gente essa vontade louca de meter o pau na rua. Uma carência absurda, perder noite de sono, cachorro sem dono, viver a bagaceira, porque eu sofro. Tema aqui, Canta Brasil. Vamos continuar com uma voz já bem confirmada e que vocês gostam, que nós, vocês já puderam aplaudir aqui várias vezes em palco em Orleans. Ele chama-se Leandro, ele disse: acredito em mim. E é bom acreditar em si mesmo. Vamos ouvir. Assim é a minha sina, assim é o meu viver, enfrentando o dia a dia, só assim vou aprender. Oh,

da bela, bela portuguesa, hein? Este grande sucesso do grupo Diapasão. E temos mais um ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Olha, qual é o seu nome? Isaura Pereira. Muito bom dia, Sr. Isaura Pereira. Bom dia. Certamente tem uma dedicatória. Oui, uma dedicatória, voilà. On vous écoute. Je voudrais. Non, mais eu há bocado disse que queria um arranjo de Vila Verde. Sim, vamos ouvir. Não, je vais changer. Ah, elle est déjà calée. La chanson est déjà calée. Après, on pourra peut-être écouter une autre que vous aimiez, mais là, j'ai calé Orange de Villa Verde. D'accord. Donc, je voudrais le mettre pour ma sœur Isabelle, ma sœur Lulu, ma belle-sœur Paula, et mon amie Maria, et puis mon amie Céleste. Très bien, j'espère que tout le monde est à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Ben, j'espère. On vous souhaite un très bon dimanche. Merci, à vous aussi. Merci, allez, au revoir. Au revoir. Então vamos ouvir o grupo de Vila Verde e estás nas palhas reclinado. Vamos ouvir. A chamar ao dragão, já me estás a ofender. Olha que te ponho a mão, ó diabo de mulher. Olha que te ponho a mão, ó diabo de mulher. Para te dar um beijo, não preciso de escadote. E lá por ser pequenito, ainda chego bem ao sorte. E lá por ser pequenito, ainda chego bem ao sorte. Queres uma boneca, eu não te posso comprar. Mais jeitosa do que tu. Aqui estamos com o Rancho Folclórico de Vila Verde. Espero que tenha sido do vosso agrado. E temos mais um ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Olá, olá. Fico eu, pois não será bem assim. Cá por cima fico eu. A cantadeira são coisas do coração, mas é tudo brincadeira. São coisas do coração, mas é tudo brincadeira. Ai, ai, ai, pequeno problema técnico, não sei, não sei. O senhor que estava ao telefone não conseguimos, ele pode ligar novamente, nós tentaremos então de metê-lo diretamente aqui à antena. Vamos continuar com o Rogizinho do acordeão e o seu Na Linha. E esta música foi nos pedida da senhora Maria, vamos ouvir. Todo o meu corpo logo se arrepia. Um dia destes vou ganhar coragem, esperar por ela na porta da garagem. Eu vou dizer que a quero para a minha vida, Nelinha, Nelinha. Eu vou dizer que ela é tão bonitinha, Nelinha, ai Nelinha. Eu vou pedir para ser seu namorado, Na Linha. Espero que temos agora que esteja a pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Ai, a Nelinha, e agora espero que esteja bom. Alô, alô? Alô? É que não conseguimos, não faz mal. Vamos continuar com a música, vamos marcar aqui as dedicatórias à mão. Vamos lá. Vem aí, Jorge Ferreira. Passo a vida com tempo para trabalho, vai-te embora. Alô, alô? Oi, alô? Ah, agora sim, agora até que enfim conseguimos a equipa. Ei, alô, bom dia. Muito bom dia. Olha, então qual é o seu nome? Sou Manuel Coimbra. Senhor Manuel, diga lá então qual é a dedicatória que tem aí do seu lado. Queria dedicar aos meus colegas de trabalho que trabalham comigo no restaurante Paulo Marri, aqui ao Flutril de Zofré. Sim. Queria dedicar para a minha esposa, para a minha família, vá. E para todos vocês aí na rádio, um bom domingo. E igualmente para si, então, muita, muita coragem e também um ótimo domingo para toda a equipa. Tá bom, muito obrigado. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado. Se a vida passa depressa, eu tenho de acompanhar pelo dobro da reversa, que é para nunca conspirar. Vai lá trabalho, vai-te embora, vai lá e deixa-me em paz. Vai lá tu com outra mora, porque eu sou um bom rapaz. Vai lá trabalho, vai-te embora, porque eu sou um bom rapaz. Se a vida passa depressa, eu tenho de acompanhar pelo dobro da remessa, que é para nunca constipar. Vai lá trabalho, vai-te embora, vai lá e deixa-me em paz. Vai lá por com outra mora, porque eu sou um bom rapaz. Vai lá trabalho, vai-te embora, vai lá e deixa-me em paz. Vai lá por com outra mora, porque eu sou um bom rapaz. Jorge Ferreira aqui nas platinas da Rádio Arconciel, muitos, muitos telefonemas, pedimos imensas desculpas, às vezes não são logo atendidos. Portanto, continuamos com uma rapusódia de Sidónio Silva. Aqui a festa está tudo muito bem, não há tristeza, não há para ninguém. A festa está tudo muito bem, não há tristeza, não há para ninguém. És dos Açores, és da Madeira, és português, vem entrar na brincadeira. És dos Açores, és da Madeira, és português, vem entrar na brincadeira. Aqui a festa está tudo muito bem, não há tristeza, não há para ninguém. Aqui a festa está tudo muito bem, não há tristeza, não há para ninguém. venezolana, el inconfuso, ela me chama. Quando ela passa e olha pra mim, abre a camisa e ela diz assim: ai, que pecho, pecho peludo, pelim, pelim, pelim, pelim, pompudo. Ai, que pecho, pecho peludo, pelim, pelim, pelim, pelim, pompudo. Ai, que pecho, pecho peludo, pelim, pelim, pelim, pelim, pompudo. Ai, que pecho, pecho peludo, pelim, pelim, pelim. Era mentira. Ai, ai, ai, ai, ai, Pimpinela, era o que havia lá no fundo da panela. Ai, ai, ai, ai, ai, Pimpinela, era o que havia lá no fundo da panela. Felicidade deste mundo é o que deseja o senhor Fernando Macedo para a senhora Maria de La Salette, que está hoje, que esteve de parabéns, com muito, muito amor e carinho. Ele dedica esta música então à sua esposa de Zé Mário. Feliz aniversário para si. Feliz aniversário, parabéns para ti. Feliz aniversário, parabéns para ti. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário, nesta data tão querida. Hoje é o teu dia, goza com alegria, que Deus te ilumine todo o segundo. De ti muito gostamos, por isso desejamos toda a felicidade deste mundo. Que todos os teus sonhos se tornem realidade, que Deus te ilumine e te ajude. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, que seja sempre assim, não mude. Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns para ti. Feliz aniversário, parabéns para ti. Feliz aniversário. Feliz aniversário, então, para todos aqueles que tiveram de aniversário esta semana. Continuamos, continuamos aqui com os nossos pedidos e foi a senhora Maria. Ela disse que está romântica e que gostaria de ouvir Zé Mário do outro lado da cidade. Então, muita coragem para si, você que está aí na cozinha, e para todas as cozinheiras que estão a fazer o almoço. Para vocês, muita, muita coragem. Sei que ela se vai zangar comigo. Hoje o meu astral não dá com nada. Vou beber um copo com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria neste embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço. Hoje eu vou voltar de madrugada. Sei que ela se vai zangar comigo. Hoje o meu astral não dá com nada. Vou beber um copo com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Com as tuas, não estaria neste embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço. Zé Amaro, do outro lado da cidade. Linda música, hein? Por vezes não passamos, mas por vezes é bom quando os nossos ouvintes escolhem músicas diferentes. É isso mesmo. Foi o que fez aqui Madame Françoise. Ela choisi El Hombre del Norte. Com quem? Com João Pardo. Vamos ouvir. En un club muy pequeño, sentada en la barra, se quitaba su anillo del dedo, sin saber que la oía en voz baja decir: ya no sé de verdad lo que quiero. Yo pedí un par de copas, acerqué un cenicero y bebimos los dos casi al tiempo. La primera en silencio, la segunda hizo efecto y me dijo llorando: no puedo, no puedo aguantarle, y decidí abandonarte y ahora mismo me muero de miedo. No conoces al hombre del norte, no conoces al hombre en mi pueblo. Yo le vi en el espejo, parecía muy viejo, su mirada venía de lejos. Era un tipo muy fuerte, de casi 2 metros. De momento yo me vi más que muerto. Se sentó a nuestro lado y su voz con un quiebro dijo: dime, ¿por qué me haces esto? Yo te he dado mi vida desde que eras muy niña y este golpe me ha dado de lleno. Vive tu vida, rompe la mía, que no voy a llorar por todo eso. Alza tu vuelo, yo me quedo en el suelo, pero voy a matarte aunque puedo. No conoces al hombre del norte, no conoces al hombre de mi pueblo. Se marchó y su palabra en el aire pesaba, entonces yo le pagué al camarero. Ella vino conmigo hasta mi apartamento y empezamos entonces un beso. Y después de abrazarnos no pudimos amarnos, en el aire sonaba de nuevo las palabras que el hombre nos dejó como un eco cuando dijo: ¿por qué me haces esto? Vive tu vida, rompe la mía, que no voy a matarte por esto. Alza tu vuelo, yo me quedo en el suelo, que no voy a llorar aunque quiero. João Pardo é nosso amigo espanhol. E foi a senhora Françoise, c'est Madame Françoise que a choisi cette chanson en espanhol, El Hombre del Norte. Agora, esta música que vai seguir vai ser aqui da parte da emissão. Para quem? Vai ser para a senhora Silvia e o senhor Alberto, que estão à escuta. Para vocês um muito, muito bom domingo. Oh, olá, onde está a tua filha? Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Diz-me, Lola, que se passa, tua filha onde está? Combinei hoje na praça às 8:30 da manhã. Eu já liguei várias vezes, mas não me quer atender. Por isso eu vim ligeiro à tua porta bater. Oh, Lola, onde está a tua filha? Pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Fez-me levantar cedinho para com ela me encontrar. Prometeu dar-me um beijinho assim que ela chegar. Hoje ela brincou comigo, já dou para perceber. Por isso eu vim ligeiro à tua porta bater. Oh, olá, onde está a tua filha? Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Enfin arrivé. Il y a des matins comme ça où c'est compliqué et ce matin c'était très compliqué. C'était gelé. C'est pour ça qu'il fait froid dehors. Hein. Ah ouais, non, là ce matin c'était compliqué, mais voilà, écoute, on va prendre, il fait soleil, c'est déjà, ça aurait été plus compliqué s'il pleuvait. En tout cas, bienvenue. Hein. Désolé de ce retard, mais voilà, je sais qu'en plus apparemment le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Ce matin c'était un peu galère, là ça s'était calmé, ouais, et puis là faut que ça reparte. Hein. Ben voilà, vous pouvez, 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces, je suis là. Jusqu'à 12h, hein, c'est ça. Et 12h30. 12h30. Et voilà. Ah, tu l'aimes bien celle-là. Hein. Non, il y a du rythme un peu. Oui, hein, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Pas que le clip. Voilà. Mais effectivement, le rythme. Ça fait danser, hein, Portugal, la bailar. Hein. Le rythme est plutôt sympa et il est entraînant, voilà. On va continuer avec Cristian Assa et compagnie. Oui, ao Vira do Minho. Eh ben, on y va. C'est ça la musique portugaise, les racines de la musique portugaise. Exactement, on écoute. Maria, sua mãe é concertina que de Quiseram-no casar com a chula picada. Essa paz ninguém lhe tira. O rebelde duvida, não quer namorada. Quando ele chega à roda, todos vão na moda de arranjar um par. Vive entre gerações, no Minho e regiões que o saibam amar. O Vira mora no Minho e é a dança mais bela. Comme ça sur Radio Arc-en-Ciel, sur le 96.2. La musique, on est là jusqu'à 2h pour vos dédicaces, hein, c'est ça? C'est ça. Et on vient d'écouter que je tienne à ça et compagnie. On va continuer avec Claude Caramel. Et oui. Oui, vas-y. Mais, bientôt, on aura une soirée Arc-en-Ciel. Oui. Le samedi 8 mars. C'est ça. Ça va être un repas dans notre salle. Hein. Exactement, puisque comme vous le savez, les traditionnelles manifestations qu'on pouvait faire à la salle Montition sont un peu bloquées. Jusqu'à 2026. Hein. Voilà, du fait de la des travaux et enfin les dégâts qu'il y a eu à la salle Montition, et donc du coup il y a pas de salle de repli puisque tout est occupé et que c'est très compliqué de trouver une salle. Donc du coup, il y a un repas qui va être organisé le 8 mars prochain à la salle Espace Arc-en-Ciel ici. Donc forcément, c'est pas du tout la même capacité qu'il y a à Montition. Ouais, ouais. On est beaucoup plus restreint. On est limité. Voilà, on est beaucoup plus restreint. Et donc c'est une soirée paella, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, une soirée paella où on va pouvoir danser. Il y aura l'apéro, il y aura avec modération, hein, toujours. Ah ben tout est avec modération. Si tu fais des abus sur tout, ça va pas. Il y aura une plancha pour démarrer, puis après la paella, le fromage, dessert, tout ça. Et le prix, on va peut-être divulguer un peu plus tard dans la semaine, hein, malgré qu'on l'a déjà, mais on va le divulguer. Les adhérents, ils seront toujours. Une préférence. Une petite réduction. Hein. Voilà. Une petite réduction. Oh, allez, on peut donner le prix. Hein. De toute façon, c'était déjà sur les réseaux. Donc, j'ai vu l'affiche, je crois. Ouais, enfin, je me trompe pas. Ils étaient non, sur les réseaux. Voilà. Donc, 25€ pour les adhérents, 30€ pour le public, 10€ pour les moins de 10 ans, donc hors boisson. Donc, il y a bien forcément le petit verre de bienvenue avec une petite planche apéro, la paella, un trio de fromage, le dessert, café, thé, et vous pouvez rester toute la soirée. Pour animer cette soirée, oui, en exclusivité, version spéciale, hein, Ah bah oui, version spéciale, parce qu'on a, je pense qu'on n'a jamais fait ce genre de manifestation un peu comme ça, mais une version un peu acoustique de Capanègre. Le son, il va être adapté à la salle. Ah bah, forcément, forcément, une version un peu plus adaptée, plus light, plus intime finalement. Ouais, ça va être intimiste. Voilà, plus intimiste. Et puis voilà, donc c'est le moment de pouvoir passer une soirée. Donc il y aura plus d'approche de Capanègre. Enfin, il y aura Exactement. Même si je pense qu'on est accessible, mais pas toujours, hein, parce que suivant vous êtes derrière vos loges. Hein. Ouais, mais bon, voilà. Donc du coup, voilà, une version un peu acoustique de Capanègre, une version adaptée. Donc on va réarranger et tout ça le 8 mars prochain ici à l'espace Arc-en-Ciel. Donc faut réserver, hein, les premiers arrivés, les premiers servis. Hein. Exactement. Donc vous pouvez venir ici au studio de Radio Arc-en-Ciel tout au long de la semaine, le week-end, etc. pour réserver vos places, acheter vos billets. Sinon faut téléphoner dans la semaine, hein, au 02 38 43 50 09. C'est le numéro administratif. Exactement, 02 38 43 50 09. Alors le numéro administratif n'est valable que pendant les heures d'administration. Voilà. N'appelez pas le week-end, ça répondra pas. Donc du lundi au vendredi de 9h à 17h30 à peu près, voilà. Il y aura une coupure le midi, bien entendu. Horaire administratif, quoi, voilà. Donc fonctionnaire. Voilà. Donc appelez 02 38 43 50 09 ou bien il y a aussi le mail. Voilà, c'est ce que j'allais dire. arcanciel.iota@gmail.com. Voilà, vous savez tout. Et on écoute alors, hein, comme prévu. On écoute Claudia Caramelo. Beijo pra mim. beijinhos aqui da Cláudia, Caramelo. Agora vem a nova música de quem? Dos Némanos, eu vou com ela. Ela é uma dedicação do Agostinho Monteiro, para o Mário Monteiro, que faz anos hoje mesmo, não esquecendo a família. Uma boas felicidades. Ritmo caliente aqui dos Nénamos com esta nova versão que só ainda só saiu ontem, já está aqui nas platinas. E outra que saiu ontem, que já está aqui também, é uma artista que vocês conhecem bem, Adriana Lua. Eu gosto imenso desta versão, uma versão calma, okay. É uma dupla com a Catarina Rocha. Vamos ouvir e descobrir. É melhor saber. Já vem tarde, c'est le thème de. Ça tombe voilà. À quoi? Saudade vem e traz também lembranças de ti. Por aí que já não quer, que não dá mais, não quer saber por onde vais. Não importa sequer onde tu estás, não tem volta, não dá mais. Se a saudade um dia que voltar, saudade

Acabou esta música bem divertida. Agora vem aí o conjunto Capa Negra e temos uma dedicatória. Oui, ça a été demandé de Madame de Arrojo, une fidèle auditrice, hein, qui a déjà ses places pour le 8 mars. Elle m'a dit, ça y est, j'ai déjà réservé. Donc bien elle, elle a réservé avant l'heure. Hein. Elle est rapide. Donc du coup, elle dédicace cette chanson à son amie Rosie, à Olivia, à Carla, bien entendu à son mari, à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. À tous un très bon dimanche. Alors, voilà. Elle a réservé pour quoi? Pour le 8 mars prochain, la soirée repas dansant organisée par Radio Arc-en-Ciel, une soirée paella avec au menu forcément la paella puisque le thème c'est la paella. Bon, il y a des petites entrées, des petites sorties. Hein, il y aura sûrement la sangria en entrée hein, probablement. Je ne sais pas. avec forcément fromage et dessert. Le prix est de 30 euros pour les adultes, 25 euros pour les adhérents. Une fois de plus, les adhérents sont favorisés parce que faut être adhérent de Radio Arc-en-Ciel. Hein. Exactement. Et il faut faire quoi pour être adhérent? Pour être adhérent, il suffit juste de venir nous voir, de venir avec votre petit chéquier ou en fait, il y a une cotisation annuelle de 20 euros. La cotisation annuelle de 20 euros, avant de considérer que c'est pour avoir droit à quelque chose, c'est surtout pour soutenir Radio Arc-en-Ciel. Sachez que Radio Arc-en-Ciel, bah, vous le savez tous, mais pour ceux qui éventuellement n'ont pas ou l'oublient, eh bien Radio Arc-en-Ciel, avant tout, c'est une association. C'est une association qui permet de faire fonctionner cette radio et qui permet d'avoir toutes les autorisations et le budget de fonctionnement pour pouvoir faire ce qu'on fait là. Les temps sont difficiles, surtout on peut pas faire nos manifestations dans l'année 2025. Hein. Exactement. Il n'y a pas de manifestations qui vont être faites sur 2025 puisque Salmantition est arrêtée. C'est aussi un moyen pour nous de compléter hein, le budget de l'année. Et forcément, du coup, il est un peu raboté alors que les charges restent les mêmes. mais bon, on n'est pas là pour parler budget. Non. C'est surtout pour faire en sorte que cette communauté associative de Radio Arc-en-Ciel soit la plus grande possible. Donc le fait de soutenir, c'est aussi pouvoir participer à l'Assemblée Générale Annuelle, de pouvoir entendre ce qui s'est passé dans l'année, ce qu'on souhaite faire pour les années d'après, de pouvoir aussi partager et donner votre avis et pourquoi pas aussi intégrer le conseil d'administration parce que pour intégrer ce conseil d'administration, il faut être adhérent. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir contribuer, de participer à la vie associative de Radio Arc-en-Ciel. Donc sans cette association, Radio Arc-en-Ciel n'existerait pas et vous savez combien ça peut être difficile parce que si vous regardez autour de vous, alors les radios sont un peu le même fonctionnement que les chaînes. Hein. Sachez que les radios, la station, le 96.2, il est mis sur le marché tous les cinq ans, c'est mis sur le marché. Il y a un appel d'offres et n'importe qui peut répondre. Il y a des chaînes de télé qui vont disparaître. Hein. Il y a C8 et Énergie 12 qui vont disparaître parce qu'il y en a d'autres qui ont appelé et qui voilà et leur dossier était plus intéressant et voilà. Un objectif plus intéressant, c'est... Souvent, c'est politique aussi. Bah, il y a aussi un côté politique, mais tu sais, on en fait partie aussi du côté politique. Donc, le CSA choisit en fonction des dossiers et décide d'attribuer la fréquence ou pas à Radio Arc-en-Ciel. Donc nous, on était sur le marché en 2024. Le dossier a été accepté. On a la fréquence encore pendant 5 ans. Donc voilà. Mais voilà. Mais il faut se comporter. On a des règles. Il y a des règles de fonctionnement. On est une radio. Bah, tout ça, si vous voulez en savoir plus, eh ben, il suffit d'adhérer. Voilà. Et il y a aussi des avantages, comme là, vous payez 5 euros de mois. Et voilà. Dans les manifestations. Tout exactement. Ça. Donc, la galette. La galette, vous participez à la galette également. C'était il y a 15 jours. Finalement, vous les récupérez, vos 20 euros. Oui. Alors après, moi, j'aime pas trop le vendre comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le but, c'est pas de se dire, en adhérant à Radio Arc-en-Ciel, j'ai une carte de réduction. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est, alors effectivement, des fois, on peut faire des petites remises, des choses comme ça. Mais le but, c'est pas celui-là. Le but avant tout, c'est là-dessus. Aider l'association. C'est d'adhérer à l'association, de contribuer à son fonctionnement, de surtout de nous aider, d'aider. Alors quand je dis nous, hein, c'est nous l'association, hein, parce que nous individuellement, on n'y gagne rien. Mais c'est plutôt de contribuer, de faire en sorte que cette association soit le plus solide possible, quoi. 20 euros, bah, ça fait un budget, ça permet de faire des choses différentes et des pouvoirs, pourquoi pas, si demain on avait 100 000 adhérents, 100 000 euros à 20 euros, peut-être qu'on pourrait faire une Saint-Jean un peu plus conséquente. On est plein dedans, voilà. En ce moment, donc, déjà. Donc tout ça fait que ça fait contribuer. Nous, on est là. On travaille. On n'est pas là pour faire des bénéfices. L'association n'est pas là pour faire des bénéfices. Elle est là pour investir dans le matériel. Pour exister dans le matériel, dans la culture, etc. Mais forcément, on fait en fonction des moyens qu'on a et les moyens, eh ben, ils sont tous limités comme tout le monde, quoi. Voilà. Mais là, bon, pour les adhérents, c'est 25 euros, revenant à nos moutons, oui, comme on dit. 25 euros pour les adhérents, 30 pour les non-adhérents, 10 euros pour les enfants de moins de 10 ans. Et voilà. Et vous allez pouvoir écouter Cap un Aigle, oui. En live, c'est ça? C'est toujours en live. Non, comme mais vous, acoustique. Comme vous nous voyez, c'est toujours en live. Mais du coup, un live un peu plus intime. Acoustique, voilà, parce que le batteur, déjà, il va venir avec une batterie acoustique, enfin une batterie électronique, parce qu'il faut prendre pas beaucoup de place. Voilà, donc tout ça, ça va. Une version plus adaptée. Il faudrait peut-être venir un dimanche faire une démonstration de. Avec vos instruments ici dans les studios, ça serait. C'est un peu compliqué. Il faut brancher des synthés, il faut brancher des machins, mais bon. La guitare en synthé, et puis voilà. Mais le synthé, faut le brancher pour que le son sorte. Il y a des prises. Oui, c'est vrai. Il y a des prises là. C'est vrai. C'est vrai. Bah. Surtout le synthé, il est pas là. C'est vrai, il y a quelque chose. Bon, écoute, on écoute Cap un Aigle. La dédicace est passée. Merci. Preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Mais do que um grande amor. E tu estás e vais

E vamos continuar com a música de Chris Ribeiro. Chris Ribeiro, ça a été demandé, j'ai eu un appel de Rui, notre animateur du samedi après-midi, qui, ben, qui nous écoute et qui souhaite faire une dédicace, un coucou, se joint Louis ou Thiago ou Simon, à tout de bon domingo. Un programme qu'ils peuvent écouter tous les samedi après-midi de, alors, je vois mal d'ici, de 14h, je vois mal l'horaire. Alors, mais vale pedir. C'est de 15h à 18h. Voilà, de 15h à 18h, moi je vais vous dire avec Rui Hennes. Et puis, bah, Thiago ou Simon, à tous un très bon dimanche. Voilà. Et on écoute. Lourinding à l'arrange. Cantar para todos vocês. Hein? On continue avec Jean Pedro Page, Nada de Nada. Ça a été demandé d'un ancien animateur également. La surprise de l'avoir au téléphone, Agostinho. Ah, bonjour à lui Agostinho, et à son épouse. Et puis à Anna également, qui étaient des, sont des anciens animateurs de Radio Arc-en-Ciel, qui nous écoutent et donc on leur fait un coucou. Donc Agostinho nous a appelé pour faire un petit coucou, bien entendu. Et puis, bien sûr, de pouvoir écouter cette chanson de Jean Pedro Page, Nada de Nada. Voilà, un qu'on bon dimanche aussi. À eux. On écoute. Tocas o corpo quieto e frio, mesmo que o sintas, não dizes nada. Quando me abraças, tudo estremece. Quando me beijas, o escuro enlouquece. Tu não sentes, nem sabes nada. Não dizes nada. Se não estou, ficas calada. Se me vou, tu não sabes nada de nada. Pouco te importa, a quem me dou. Nunca lutaste por quem eu sou. Estava certo e tu errado. Quando me aqueces, fico nos teus braços. Quando me esqueces, perco os teus passos. Nem tu sentes mesmo nada. Quando o teu suspirar rompe o silêncio. Quando te perdes por momentos, tu não sabes mesmo nada, nada. Não dizes nada se não estou. Ficas calada se me vou. Tu não sabes nada de nada. Pouco te importa a quem me dou. Nunca lutaste por quem eu sou. Estava certo e tu errado. Oh, oh, quando te toco da última vez, oh, oh, e o trem arranca depois das 3 horas, já estava marcado. Não dizes nada se não estou. Ficas calada se me vou. Não sabes nada de nada. Oh, oh, oh. Pouco te importa a quem me dou. Nunca lutaste por quem eu sou. Estava certo e tu errado. Não dizes nada. Ficas calado. Eh oui, on continue. Et puis surtout, si vous avez loupé des choses, sachez que Florent Amigo, qui est toujours à l'écoute et qui enregistre toutes les émissions que vous pouvez retrouver en podcast et que vous pouvez retrouver sur le groupe Facebook. Le groupe s'appelle groupe de les podcasts de Radio Arc-en-Ciel 96.2. Enfin, il suffit de suivre Florent Amigo et vous verrez. Il vous indiquera tout de suite où il faut aller. Des fois, c'est bien de réécouter. Voilà, et puis parfois, parce qu'il y a un programme qu'on peut-être on est moins intéressé, on peut en écouter un autre, et puis voilà. Enfin bon, bref. Vous pouvez écouter tous les podcasts avec Florent Amigo, voilà, qu'on salue. Et on écoute Sangria de Denise Blitz, spécialement pour Anna. Ah, elle aimait bien Denise Blitz, hein, c'est vrai. Ce chou. C'est vrai. Adoro este lugar, com amigos a desfrutar da bebida boa. Aqui somos todos um por igual. E se a vida fez-te algum mal, a sangria cura. Vai, vem mesmo assim como és. Vem um, vem cinco, vem dez. São todos bem-vindos. Andamos nesta loucura, perdidos nesta mistura de fruta, sumo e vinho. Ei, garçom, dá cá sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei, garçom, mais sangria, vamos ficar até o bar fechar. Como o tempo passa, meu bem, como o tempo voa. Mas todo mundo vai custar. Portanto, aqui vou ficar até me expor na rua. Ai, eu adoro este lugar, com amigos a desfrutar da bebida boa. Aqui somos todos um por igual, e se a vida fez-te algum mal, sangria cura. Ei, garçom, dá cá sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei, garçom, mais sangria, vamos ficar até o bar fechar. Ei, garçom, dá cá sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei, garçom, mais sangria, vamos ficar até o bar fechar. Et pour le 8 mars, il faudrait chanter cette chanson. Sangria pour la pierre. Hein? Je sais pas si ça se fera, mais on pourra toujours passer le CD. Parce que ça va être l'apéro, hein, le 8 ça, mars. Ça peut se faire. J'allais dire quelque chose. On touche presque à la fin de l'émission. Oui, c'est ça. Et c'est aussi une chanson qui sera dédicacée à Maria da Silva, qui nous a appelé pour réserver deux places pour le 8 mars. Donc voilà. Ah oui, dépêchez-vous si vous en voulez. Oui. Ils sont limités. Les premiers c'est... arrivés, les premiers pris. Exactement. Et on écoute pour souvenir Delphins. Delphins. Mais do que algum passado, que alguma história, ou tradição, tu pertences a ti. Não és de ninguém. Mais do que algum patrão e alguma rotina ou profissão, mais do que algum partido e alguma equipa ou religião, tu pertences a ti. Não és de ninguém. Vive céu. E para ti serás alguém, estariagem. Quando alguém nasce, nasce selvagem. Thank you. agora vejam só vocês que sabem bem a música assim. Selvagem, que eu vivo na Baía de Cascais, os Delfins, foi em 2009 ao vivo, portanto, sim, e agora vamos ouvir, para acabar, para fechar, não sou o único, e dos Chutes ao vivo também, Chutes e Pontapés, vamos ouvir. Vai ser o sol virará, vai ser o sol virará. sou o único. Isto dá mesmo força para ir a ver o aperitivo. La petite tisane. Toujours avec modération, bien entendu. Voilà, même la tisane. En tout cas, vous souhaite à tous un très très bon dimanche. C'est l'heure pour nous de vous laisser. Ouais, le soleil brille, mais il fait froid. Hein. Ouais, mais voilà, le soleil brille, couvrez-vous bien. On vous laisse avec Nicolas. Oui, il attend déjà depuis un petit quart d'heure, 20 minutes. C'est ça. Hein. Et puis, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Allez, bon dimanche à toi. Sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. L'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité ? La boulangerie artisanale L'atelier Papille vous prépare chaque matin des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes.